Então vamos lá. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria hoje aqui inaugurar uma nova etapa do nosso curso, porque até o momento o que eu estive tentando fazer foi dar a vocês uma série de motivos de inspiração para uma vida de estudos filosóficos. Então, a partir de agora, nós vamos começar uma etapa que tem mais a ver com a aquisição da cultura filosófica, ou seja, da informação histórica necessária para uma compreensão mais adequada do panorama filosófico em geral. Eu adiei o mais possível o ingresso nisto, porque quando as pessoas pretendem estudar filosofia, a primeira pergunta que elas fazem é que livros eu devo ler. E a mim me parece claro que entrar na filosofia somente por meio das leituras é uma coisa muito, muito deficiente, a não ser que você tenha, vamos dizer, uma queda especial para aprender sozinho. Mas o melhor realmente é você ter convivência com um filósofo que está em formação, que está desenvolvendo suas ideias, e você acompanhar aquele movimento como Platão acompanha o desenvolvimento de Sócrates e Aristóteles, o de Platão, né? Então, num ensaio muito célebre, Leo Strauss diz que todo mundo que aprendeu alguma coisa em filosofia aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que não aprendeu com ninguém. Então, ele disse que quando a tradição se rompe, às vezes aparece alguém capaz de restaurá-la como se fosse do nada, por ter junto com a vocação, o talento filosófico, um outro talento especial, muito peculiar, certo? Que é o do que nós chamaríamos autodidatismo, talvez, embora não corresponda exatamente ao conceito que isso tem no Brasil. Esta capacidade para o autodidatismo não é exigível de ninguém e não tem nada a ver com o talento filosófico. É uma coisa totalmente separada. Tá certo? Eu mesmo tenho esta capacidade, sempre tive. A maior parte do que aprendi sem muita ajuda, embora não possa dizer que não tenha recebido ajuda nenhuma. Ao contrário, tive bons professores, de algum modo. Mas nenhum que eu pudesse acompanhar durante muitos anos. Tá certo? Eu não recomendo que este exemplo seja seguido por ninguém, precisamente porque o talento para isso é uma coisa específica que nada tem a ver com a capacidade para a filosofia. Né? Então, os dois maiores filósofos da humanidade, Platão e Aristóteles, não tinham esse talento. Um aprendeu com Sócrates e outro aprendeu com Platão. Né? Então, se no Brasil houvesse uma atividade filosófica muito intensa, então você poderia escolher num catálogo, né, quais os filósofos que lhe interessa acompanhar mais pessoalmente, de modo que você não chegue ao conhecimento das ideias dele só por obras escritas prontas, mas que você possa acompanhar diretamente o desenvolvimento, o esforço que ele vai fazendo e a sucessão das descobertas. Quer dizer, o filósofo em formação. Né, isto aqui, vamos dizer, é muito mais importante do que você ler os livros. Então, eu tomei os primeiros dois anos do curso justamente para que vocês pudessem observar isso. Quer dizer, vocês estão aí me assistindo e vocês estão vendo eu lutar com as dificuldades, tentar resolver os problemas e tentar encontrar a verdade no meio de uma série de obscuridades. E, em suma, vocês estão vendo a filosofia como um processo existencial que é vivido por um determinado indivíduo, de modo que vocês participem, de algum modo, do processo e inaugurem, portanto, a sua própria busca. Eu creio que essa é a única maneira de ensinar a filosofia. Agora, a aquisição da cultura filosófica é outro negócio completamente diferente. Para isto não é necessário nem mesmo um filósofo, quer dizer, um simples professor de filosofia pode, né, lhe indicar uma série de leituras, fazer uma série de resumos, analisar alguns textos e mostrar para você mais ou menos como se lê aquilo. Tá certo? Então, realmente isso não é o essencial. Mas, não sendo essencial, é indispensável agora para o prosseguimento do nosso trabalho. Tá certo? Então, quer dizer que as tão famosas leituras agora vão ter que começar. Não, vocês pediram, agora aguentem. Né? Então, essas leituras vão se dividir basicamente em dois tipos. Eu me inspiro nisso, para isso, no livro do padre Antonin Sertillanges, o livro da vida intelectual, onde ele divide as leituras em quatro tipos. Ele diz que existem as leituras formativas, as leituras informativas, as leituras inspiracionais e as leituras de mera diversão. Então, a parte inspiracional não será necessária, porque foi justamente o que eu tentei transmitir a você durante esses dois anos. Transmitir inspiração, despertar a curiosidade, despertar a vocação filosófica, fortalecê-la, inclusive fortalecer também as personalidades, o caráter dos alunos, para que percebam o tipo de fibra, de constância, de obstinação que é necessário para você encontrar algo da verdade. Né? Então, sobram-nos as dois primeiros tipos de leituras, formativas e as informativas. Isso quer dizer que alguns livros filosóficos serão lidos como modelos de técnica filosófica que você deve incorporar. Não só modelos de técnica filosófica, mas também modelos ou de idoneidade, ou modelos de clareza, ou até de genialidade filosófica. Então, são livros que vocês terão que imitar, não no seu conteúdo. Isso não quer dizer que você vai ter que subscrever cada uma das conclusões dos autores, mas são livros que mostram um procedimento filosófico digno de ser imitado, ou seja, uma maneira exemplar de colocar as perguntas fundamentais e de buscar as suas respostas. Né? Há outros livros que não são exemplares nesse sentido, e que em alguns casos podem constituir até antiexemplos. Né? Ou seja, seriam quase que, em alguns casos extremos, casos ou de má filosofia, ou até de antifilosofia, ou de pseudofilosofia, mas que, como adquiriram um prestígio e têm muitos leitores e desempenharam uma influência no curso da história, têm que ser conhecidos de algum modo. Tá certo? No caso dos primeiros, a leitura direta é obrigação estrita. Leitura direta, lenta, muito atenta e meticulosa. E, mais ainda, essa leitura tem que ser repetida várias vezes. Existem livros filosóficos que você deve ler 20 ou 30 vezes no curso da sua vida, porque eles nunca cessarão de lhe dar alguma coisa. No caso dos livros do segundo tipo, às vezes não é nem necessária a leitura direta, é necessária uma informação que você pode obter em livros de história da filosofia, tá certo? Ou em ensaios menores que resumam o que aqueles autores estão dizendo. Com isso aí você vai acumular um certo material, e este material então vai dar uma substância e um peso a tudo o que nós falamos até aqui. Quer dizer, tudo o que eu tenho tentado mostrar para vocês do que é a atividade de um filósofo, passa a poder ser imitado por vocês, não apenas de maneira esquemática, tá certo? Mas mediante um envolvimento pessoal nas questões. Uma coisa que nós temos que evitar de qualquer modo, vamos dizer, é a filosofia como disciplina acadêmica. Tá certo? No momento em que começamos a perceber todo o dano que a estruturação da atividade filosófica numa profissão e depois numa profissão estatal trouxe ao próprio exercício da filosofia, então nós sabemos que não é por aí que nós temos que ir. Toda esta atividade acadêmica está numa crise monstruosa, já faz algumas décadas. E o fato de que os pensadores principais, mais fortes, mais criativos, mais ricos, mais interessantes, estejam ou à margem da instituição filosófica, ou ocupem nela um lugar muito modesto, às vezes propositadamente modesto, como no caso de Erich Fögling, que fugiu do circuito da Ivy League e escolheu lecionar na Universidade da Louisiana, porque ali teria menos atividade social e teria mais tempo para o estudo. Em outros casos, porque foram vítimas de uma situação política, como Xavier Zubiri, que foi expulso da Universidade de Madrid pelo governo franquista e que teve que lecionar em sua casa durante 40 anos, sendo praticamente toda a sua obra só publicada depois da sua morte. Então, esses casos nos ilustram que há algo de errado, eu não sei exatamente o quê, mas há algo de errado com a filosofia como atividade acadêmica. Também há algo de errado com a filosofia enquanto atividade de mídia, quer dizer, de discussão, de participação nos debates públicos, formando então a figura daquilo que hoje se chama propriamente intelectual. A palavra intelectual, veja que um estudioso profissional de alguma área, um geógrafo, certo? Um economista, não é chamado intelectual. Quer dizer, intelectual é somente o sujeito que dá palpite nas grandes questões públicas. Embora, muitas vezes, nós não tenhamos como nos abster de dar palpite nessas questões públicas, né? Eu acho que o fato de que esta parte da atividade seja aquilo que define o intelectual hoje é uma coisa extremamente grave. Nós podemos dizer que quem inventou o conceito e o papel de intelectual foram aqueles filósofos do século XVIII, Diderot, Voltaire, né, cuja contribuição à filosofia é realmente nula, mas que pela sua influência pública alcançaram uma importância histórica absolutamente formidável. Então, embora nós possamos participar da filosofia como atividade acadêmica, da filosofia como debate público, nós temos que ter muito claro que nenhuma dessas coisas é a filosofia, né? A filosofia é uma maneira de ser, é um estilo de vida, é uma norma de vida, uma regra de vida, e, portanto, é uma atividade muito séria que deve envolver a sua pessoa inteira, a sua personalidade, e não somente, um papel social que você exerce, ou mesmo uma ou outra faculdade cognitiva em particular. Quer dizer, se não há um envolvimento da pessoa inteira, e sobretudo, se este envolvimento, quer dizer, não diz respeito a você na sua solidão, mas, ao contrário, somente se traduz na sua atividade pública, então tudo isto é uma coisa de uma vacuidade deplorável. Então, quando falamos de dois tipos de leituras, é claro que eu tenho que fazer uma seleção dessas leituras em vista daquilo que me parece exemplar. É claro que eu posso estar enganado, eu posso ter deixado de prestar atenção em alguém que é muito importante, eu posso ter dado atenção a alguém que não é tão importante assim, mas como se trata de passar, antes de tudo, um exemplo vivo, então eu só posso fazer precisamente isso, quer dizer, recomendar a vocês as leituras que, para mim, tiveram uma importância formativa e que pode trazer o mesmo benefício a vocês. Quanto àqueles que são, vamos dizer, anti-exemplos, o motivo de eu assim os classificar ficará claro no próprio decurso das leituras, mas eu acho que, para catalogar o indivíduo como um filósofo, como um antiexemplo pedagógico, eu acho que o primeiro requisito é que o indivíduo demonstre não dominar a técnica filosófica, quer dizer, não saber como colocar uma questão. O que quer dizer que ele se deixa levar pelo sentido que os termos têm, quando usados sem uma prévia análise crítica filosófica e são usados de maneira, por assim dizer, de tal modo que uma figura de linguagem passa como se fosse um conceito. Claro, todos nós usamos figura de linguagem e é absolutamente impossível você se comunicar sem figura de linguagem. Porém, entre o que é uma figura de linguagem e o que é um conceito filosófico ou científico, a distância é enorme. E se o filósofo, o autor, não tem consciência do nível de significação em que ele está empregando as palavras, então certamente ele não tem muita consciência do que está fazendo, ele não sabe o que está fazendo, ele não tem o domínio da situação. Embora possa, muitas vezes, ser um autor muito impressionante sobre outros aspectos, por exemplo, um indivíduo pode ter uma grande riqueza de perspectivas, pode ter uma erudição formidável e pode ter tocado em pontos essenciais do panorama filosófico que foram ignorados, às vezes, por filósofos muito melhores do que eles. Então, por exemplo, quando Giambattista Vico, no século XVIII, chama a atenção, pronuncia aquela famosa regra de que nós só conhecemos perfeitamente bem aquilo que nós mesmos fizemos, e desloca, então, a hierarquia de importância das ciências, colocando no topo delas a história, porque a história é a narrativa do que nós fizemos, ao passo que, por exemplo, a física é a descrição do mundo que não foi feito por nós. Quer dizer, nós não estávamos presentes quando apareceu o mundo, então nós só podemos conjeturar a partir do produto pronto, as suas causas ou as suas origens. Não. Mas, na história, nós temos uma afinidade direta com os seus agentes e nós podemos imaginariamente reconstruir a série inteira, vamos dizer, das suas motivações e ações. Então podemos chegar a um nível de compreensão muito maior do que podemos ter na física ou na geografia, coisa assim. Então, Giambattista Vico não é um primor de técnica filosófica. Sob muitos aspectos, é deficiente, confuso. A toda hora ele toma figuras de linguagem como se fossem conceitos rigorosos, ele faz isso o tempo todo. E não obstante, ele percebeu uma coisa que, não digo que ninguém tivesse percebido, mas que ninguém deu a importância que ele deu. Tá certo? Então, o que fazer com este caso? O que, você precisa absolutamente conhecer de Giambattista Vico? Bom, alguma coisa você precisa saber, e precisa saber qual foi a contribuição dele. Mas você realmente não precisará dedicar meses ou anos da sua vida a ler Giambattista Vico, a não ser que você queira desenvolver algum estudo específico sobre aquilo. Ou seja, a leitura atenta e aprofundada de Giambattista Vico não faz parte da formação filosófica. É isso. Então, se é para selecionar algumas leituras, tá certo? Então, seguindo uma ordem cronológica, nós vamos fazer a seguinte coisa. Por um lado, vai haver uma sequência de leituras, livros que eu vou sugerir para vocês e que nós vamos dar, sei lá, 15 dias, 20 dias, para a pessoa ler aquele livro e voltar com o livro lido, de modo que ela saiba do que eu estou falando. E quando digo livro lido, é para ler inteirinho. Não é isso? Então, incluindo prefácio e índice. Porque as pessoas têm mania de pular prefácios. E índice, então, nem se fala. Então, por um lado, vai haver uma sequência de leituras. Por outro lado, tem que haver, vamos dizer, a aquisição de algum conhecimento histórico. Eu sugeriria para isso que vocês ouvissem todas as minhas aulas do curso História Essencial da Filosofia. E, tendo ouvido, eu vou comentá-los e completá-los e corrigi-los aqui. E aquele curso teve uma série de, vamos dizer, foi feito meio às pressas, nós tínhamos, vamos dizer, acho que uma hora e pouco de gravação. Cada uma, tudo tinha que ser muito, muito compactado e, evidentemente, ficou faltando muita coisa. Depois eu repeti esse curso no Paraná, de maneira muito mais meticulosa, fazendo o que nós vamos fazer aqui. Quer dizer, o pessoal assistia a fita ou o DVD, e depois eu tinha 3, 4, 5, 6, ou às vezes 8 horas, tá certo? Para desenvolver aquilo e completar os dados faltantes. E explicar quais os pontos que ainda estavam obscuros, que estavam obscuros até para mim, e qual seria mais ou menos o status questiones com relação a cada um daqueles filósofos hoje. Nós não vamos ter essas 7, 8 horas aqui, tá certo? Porém, para facilitar as coisas, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na página do seminário as gravações da História Essencial da Filosofia, de preferência na sua versão paranaense. Se não a tivermos, usaremos a versão paulista, que foi a mais breve e a menos caprichada de todos, na verdade. Foi a única que foi editada, foi publicada. Tá certo? Mas não é aquela que eu considero a melhor. Também é preciso ver que o que nós vamos fazer aqui, naquilo que nós vamos fazer, o nosso interesse não é aquele que dirigiu a produção da História Essencial da Filosofia. A ideia da História Essencial da Filosofia era, como o próprio nome diz, a de tentar discernir ao longo da história da filosofia o que, que há de constante e o que, que permite chamar todas essas coisas de filosofia. Então, se não houvesse uma estrutura constante, então a história da filosofia seria apenas a história de muitas coisas às quais as pessoas, com ou sem razão, deram esse nome. Então, a hipótese que eu partia ali era o seguinte, é de que eu perguntei como surgiu a filosofia na história humana. Tá certo? E me pareceu, vamos dizer, que a filosofia só adquire uma consciência de si, só adquire uma identidade consciente e declarada a partir de Sócrates. Então, a filosofia se apresenta não como uma disciplina pronta, não como um conjunto de conhecimentos a ser transmitido, mas, em primeiro lugar, como uma investigação, ou seja, uma série de perguntas. E, em segundo lugar, ela se apresenta como uma ambição, ou plano, ou projeto, tá certo? De continuar investigando essas perguntas até o último limite das possibilidades humanas, tá certo? Sendo que cada filósofo sabe que ele vai morrer antes de ter respondido todas as perguntas. O próprio Aristóteles, que foi o homem de maior cultura no mundo antigo, ele escreveu um livro inteiro que se chama Perguntas, que é constituído de uma lista de perguntas. E isto, e aquilo outro, e aquilo outro, e aquilo outro. Então, são milhares de perguntas que ele mesmo sabia que ia deixar sem a resposta. Tá certo? Mas que, cuja investigação faz parte, em princípio, do projeto filosófico. Então, a filosofia aparece, em primeiríssimo lugar, como um projeto proposto por um determinado indivíduo chamado Sócrates a um grupo de pessoas que aceitaram aquele projeto e continuaram trabalhando naquela direção. Então, em princípio, nós só é legítimo chamar de filosofia as atividades que visam a participar desse projeto. Ao longo da história, porém, você vai observar que se deu o nome de filosofia a muitas atividades que não visavam absolutamente isso, mas que visavam ou a desviar a discussão para outros temas, ou impugnar aquela maneira de investigação e propor outras em lugar delas, ou a negar a importância, o valor ou a viabilidade das perguntas filosóficas, ou até em, como no caso de Nietzsche, a impugnar a filosofia como um todo. Tá certo? Ora, todas essas outras atividades, por interessantes e respeitáveis que sejam, só merece o nome de filosofia no sentido em que um sujeito que coloca uma bomba num edifício merece o nome de arquiteto. Quer dizer, se A filosofia é uma atividade, quer dizer, bem definida desde o início como um projeto a ser prosseguido. Aqueles que não querem participar do projeto, aqueles que não gostam dele, aqueles que o impugnam, claro que fazem parte da história desse projeto, mas não fazem parte como participantes do empreendimento. Não é isso? Assim como, por exemplo, a história de um teatro, ela pode ser interrompida porque houve uma guerra, tá certo? Porque o diretor do teatro morreu, tá certo? E essas coisas, evidentemente, entram na história do teatro, mas elas não são teatro. Elas são outra coisa, tá certo? Essa é uma distinção muito elementar e eu simplesmente não entendo por que ninguém, nenhum historiador jamais a fez. Talvez porque achasse que isso ia empobrecer o panorama da filosofia. Não é isso? E também eu admito que muitas dessas atividades que foram parafilosóficas, metafilosóficas ou antifilosóficas, às vezes vem com um teor irônico, onde, de certo modo, a negação da filosofia é uma maneira de praticar a filosofia. Então, nesse sentido, algumas dessas obras e correntes de pensamento podem ser absorvidas na história da filosofia, mas só parcialmente. Não é isso? Então, por exemplo, quando Karl Marx diz que os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, mas agora nós vamos transformá-lo, então isso quer dizer que toda a atividade de séculos que a filosofia vinha desenvolvendo numa certa direção é voltar de repente para uma outra direção completamente diferente. Quer dizer, vamos parar de fazer isto e vamos fazer aquilo. Não é isso? Então, embora esta a proposta inicial de Karl Marx tem alguma importância filosófica, como crítica da atividade filosófica milenar, dificilmente a continuação da sua atividade pode ser aceita como parte da história da filosofia. Por exemplo, quando Stalin assaltava trens na Rússia para financiar o Partido Comunista, ele podia achar que isso era uma atividade filosófica, mas dificilmente Sócrates concordaria com isso. Né? Então, quer dizer que as extensões, o crescimento quase vegetativo do movimento comunista, ele não faz parte da história da filosofia, mas a não ser como um elemento estranho, um obstáculo um movimento opositivo que, por isto mesmo, pode ser integrado na história da filosofia como matéria de investigação filosófica, mas não como forma de atividade filosófica. Não é isso? Mas, nesse sentido, qualquer acontecimento pode ser integrado na história da filosofia como fornecedor de temas para meditação. Por exemplo, quando houve no século XVIII o famoso terremoto de Lisboa, muitos filósofos, diante daquele horror todo, se colocaram o problema da teodiceia, da justificação de Deus. Falar se Deus é bom, como é que ele permite uma coisa dessa? Bom, isso é um tema de discussão filosófica, o que não quer dizer que um terremoto seja um acontecimento filosófico em si mesmo. Então, isso quer dizer que se o marxismo, a psicanálise, outras correntes de ideias, às vezes podem ser integradas na história da filosofia, são integradas apenas como fornecedores de matéria para reflexão, e não como atividade propriamente filosófica. Porque, nesse sentido, se você começa a abrir a história da filosofia para o pensamento em geral, para a indústria de opiniões de modo geral, então a coisa não tem mais limites. E a história da filosofia passa a ser a história das ideias e a filosofia perde qualquer definição própria. Então, é claro que existe aí uma tensão entre o projeto filosófico e os elementos que o circundam, o enfraquecem, o impugnam ou, de certo modo, o enriquecem por acidente. E foi justamente elaborando esta tensão que eu procurei desenvolver ali o sentido de uma essência da filosofia que continuava ao longo do tempo, não um tipo da essência metafísica. Não estou falando, vamos dizer, de uma essência metafísica que paira acima da história e que molda, vamos dizer, os acontecimentos históricos para além das intenções dos seus agentes. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma intenção explícita, que é aceita, né, por certas pessoas, e que, na medida em que essas pessoas aceitam participar do jogo, elas estão continuando o projeto socrático e, nesse sentido, estão dando prosseguimento à história da filosofia, prosseguimento consciente, deliberado, voluntário à história da filosofia. Mas aqui, no nosso curso, nós não estamos tão interessados na unidade da história da filosofia. Não é esse o nosso objetivo. Tá certo? Nós estamos mais interessados na formação dos filósofos. Claro que uma coisa não exclui a outra, mas há uma diferença de acentuação. No curso de História Essencial da Filosofia, eu procurei traçar o mais rapidamente que eu pudesse, vamos dizer, o fenômeno da continuidade do projeto socrático, dizendo que era ele a única coisa que permitia falar de uma história da filosofia, ou seja, de uma identidade temporal da filosofia. Ou seja, existe uma história da filosofia porque tem certas pessoas que, de tempos em tempos, aceitam participar do projeto filosófico e continuá-lo. Se as pessoas decidirem fazer outra coisa, a história da filosofia acaba, ou então nós passaremos a chamar de filosofia coisas completamente diferentes do seu projeto originário. Tá certo? Sendo, não havendo motivos para fazer isso, como não existe motivo para você chamar de arquitetura a destruição de edifícios e monumentos, embora de algum modo isso também faça parte da história da arquitetura. Mas se o sujeito constrói um belíssimo edifício, ele envolve uma bomba, destrói tudo, fala, bom, é um episódio na história da arquitetura, hein? Mas não é arquitetura. Tá certo? Assim como, a morte de um filósofo faz parte da história da filosofia, mas não é filosofia. Né? Por exemplo, o sujeito chega e dá um tiro num filósofo, ou o mete num campo de concentração, fala, bom, isso faz parte da história da filosofia, mas não é filosofia. Né? Então, ali o objetivo era este. Sem excluir esse objetivo, ao contrário, absorvendo dentro do nosso campo de interesse, nós temos um segundo interesse maior, que é o do efeito pedagógico que essas coisas, esse estudo pode ter sobre vocês. Tá certo? Então, evidentemente, a parte histórica entra somente como fornecedor de subsídios. A acentuação tem que ser colocada na leitura das grandes obras modelares. Obras modelares são aquelas nas quais um filósofo mostrou o seu poder de colocar questões, tá certo? E fazer com que, vamos dizer, a clareza do conhecimento prevalecesse por instantes sob a nebulosidade do real e fazer com que, por instantes, a inteligência humana brilhasse, tá certo? Por cima das trevas do mundo, tá certo? É um brilho fugaz, porque por uma simples razão. Platão dizia que só aquele que é capaz de apreender o todo merece o nome de dialético. Ora, dialética é um método filosófico essencial, segundo Platão, portanto, merece o nome de filósofo. Ou seja, você não é capaz de dialetizar se você não percebe o todo e, dentro dele, os vários aspectos contraditórios das questões. Ou seja, se você não percebe o todo, você não percebe as dificuldades. Porém, quem pode perceber o todo se não Deus? Isso quer dizer que ninguém mereceria realmente o nome de dialético. A não ser, o único dialético é Deus. Né? Mas, no entanto, a existência mesma da filosofia prova que algo dessa apreensão do todo os seres humanos são capazes de alcançar. E que, portanto, vamos dizer, a atividade filosófica é, de certo modo, uma atividade inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Tá certo? Mas, como toda inspiração que nós recebemos, ela não é permanente, não é isso? É intermitente e é parcial. Então, os homens recebem, por assim dizer, eles têm esses momentos de inspiração na qual eles percebem muito mais do que são capazes de dizer. E procuram, de algum modo, transmitir aquilo de modo que outras pessoas possam refazer a experiência e beneficiar-se, se possível, da mesma inspiração. Quer dizer, que aquilo que começou como uma inspiração deve completar-se com outra inspiração. A sua inspiração, a inspiração que você vai receber, dificilmente coincidirá no todo com aquela que o filósofo teve. Quer dizer, vocês vão estar falando das mesmas coisas, mas sob ângulos diferentes, em épocas diferentes, em situações diferentes, e, sobretudo, com uma escala de interesses que pode não ser exatamente a mesma. Tá certo? Mas, enquanto a leitura e o estudo da obra filosófica não abriu você para essa inspiração, o serviço não completou. Isso quer dizer que aquelas intuições que o filósofo teve e que ele, com enorme trabalho, procura de algum modo traduzir num tecido verbal que é necessariamente incompleto e imperfeito, isso é que deve ser o ponto no qual vocês devem prestar atenção. É disto que se trata. Né? É claro que a compreensão disso, que a apreensão disso, supõe que você atravesse a malha do texto e que não se deixe atrapalhar em dificuldades meramente linguísticas. Tá certo? Porém, note bem, o texto é apenas um objeto feito por um ser humano. A filosofia não pode estar no texto. Isso é impossível. Nenhum texto filosófico, por mais perfeito que seja, pode conter a filosofia do filósofo. Não, a filosofia foi aquilo que ele percebeu. A filosofia é a busca em que ele se empenhou e os momentos de inspiração e iluminação que ele teve. Quer dizer, são atos cognitivos reais praticados por um ser humano de carne e osso. E que outro ser humano de carne e osso também pode repetir-se e preencher as condições requeridas para isso. Então, o texto, às vezes, é até um certo impedimento para que você, na mesma medida que ele abre uma série de canais para que você repita a mesma experiência, ele também dificulta. Por quê? Está havendo um barulhinho aqui nessa transmissão, tá? Desculpe, eu deixei ligado aqui o som do Skype, que está ouvindo minha própria voz aí. Pergunta, quem é esse sujeito que está falando? Então, vamos dizer, as habilidades verbais do filósofo, verbais, por assim dizer, literárias, nem sempre correspondem ao seu talento filosófico originário. Houve filósofos importantíssimos que jamais conseguiram escrever nada à altura das suas grandes intuições. O próprio Sócrates foi um deles. No século XX, nós temos esse exemplo maravilhoso do filósofo romeno Petre Tsutsea, um gênio fantástico. Emílio Sorandes foi o único gênio que eu conheci. E Tsutsea escreveu muito pouco, e a maior parte daquilo que ele tinha a dizer, ele realmente disse, foi coisa que ele explicou aos seus amigos, aos seus discípulos, por assim dizer. E às vezes você... existem vídeos do Petre Tsutsea no YouTube. Tsutsea escreve T-U-T-S-E-A. Não, T-U-T-E-A, não tem T-S. O T em romeno, quando tem um sinalzinho embaixo, vira ts. Então escreve-se Tutea, mas lê-se Tsutsea. Então procura Petre Tsutsea, vocês vão ver, tem um que foi recentemente traduzido pelo Tudor Monteano e que foi gravado quando Tsutsea já estava às portas da morte. E existe um outro em que você é entrevistado sobre os anos que ele passou na prisão. Ele ficou 16 anos, né, em parte na prisão, em parte em prisão domiciliar, quando estava preso, sofreu torturas, etc, etc. E o entrevistador pergunta a ele, por que você não conta essas coisas que você passou na prisão? Ele disse, eu não conto porque seria uma desonra para o povo romeno. Ele disse isso para o Quasimodo. Quer dizer, ele não quis contar nada, não quis se queixar. Ele traz no corpo as marcas do sofrimento, mas ele não quis dizer a respeito. Então, vamos dizer, este silêncio mostra uma atitude moral, tá certo? E esta atitude, sem você ter, vamos dizer, o impacto desta atitude moral, você não vai compreender quem foi Pedro de Tocé. Né? Porque você não conhece o filósofo só pelo que ele diz, mas também pelo que ele faz, porque o que ele faz, vamos dizer, a sua vida real, ela emana da interpretação que ele faz da sua própria filosofia. Eu já dei esse exemplo. Quando Sócrates aceita alegremente a morte, dizendo que ele vai para um lugar melhor, ele mostra que tudo o que ele ensinou sobre a imortalidade era para ele uma coisa muito séria. Não era só uma hipótese, não era só uma teoria. E isso nos dá toda uma escala, vamos dizer, a escala, isso nos dá, na verdade, a escala inteira de importância das várias ideias de Sócrates. Não é isso? Um filósofo tem muitas ideias, mas nem todas são igualmente importantes para ele. Ou seja, ele não crê em todas elas da mesma maneira. Algumas são, para ele, vamos dizer, a evidência das evidências, ou a verdade suprema. Outras são possibilidades, são hipóteses, são investigações que ele fez, mas ele não está disposto, vamos dizer, a morrer por elas. Né? Então, esta é uma pergunta importante. Todas as ideias de um filósofo, por quais ele estaria disposto a morrer? Né? Ortega y Gasset dizia que só valem as ideias dos náufragos. Quer dizer, quando o seu navio afundou, você está lá agarrado numa tábua para não afundar, quais são as ideias que ainda sobram na sua cabeça? Aquelas que foram embora, quer dizer que não tinha importância nenhuma para você, mas em alguma coisa, neste momento, você ainda acredita. Então, é por isso que os textos filosóficos jamais esgotam a compreensão que nós podemos ter de uma filosofia. Certos atos, certos episódios da vida de um filósofo são extremamente importantes para que nós possamos traçar justamente o perfil da hierarquia que essas ideias tinham, da hierarquia de importância que essas ideias tinham dentro do sistema, por assim dizer, deste filósofo. Então, eu vou dar rapidamente uma lista de obras que têm um peso formativo, tá certo? É uma lista mínima, tá certo? Mas que são obras que realmente têm uma função modelar. Quer dizer, se você quer aprender a filosofar, você vai ter que fazer como esses camaradas fizeram. O que não quer dizer que sempre chegaram aos melhores resultados. Né? Algumas delas são exemplos de fracassos monumentais, tá certo? Ou seja, exemplos negativos. Né? Como diz uma amiga minha aqui, ela diz, eu não sou inútil, eu sirvo de mau exemplo. Então, tem muitas obras filosóficas que também têm essa importância. Então, evidentemente, nós temos que começar com os diálogos de Platão. Não há outro começo possível. Tá certo? E desses diálogos, evidentemente, a culminação é a República e as Leis de Platão. As Leis são um livro extremamente tedioso por entrar em análises meticulosas de questões cuja importância às vezes nos escapa, mas cuja importância real só se revela no fim. A República já é mais fácil de ler, porque, e ela nos interessa porque ela, colocando simplesmente a questão do regime ideal, ela acaba por tocar de passar inumeráveis questões filosóficas. Então, num primeiro momento, a leitura da República é absolutamente indispensável. Leitura começo, meio e fim. Talvez não há livro sobre o qual tenham se acumulado maiores confusões, porque as pessoas tentam extrair do livro uma tese. E a tese parece ser, à primeira vista, a proposta de uma sociedade ideal. Só que muitas vezes as pessoas não leram o livro até o fim. E, às vezes, também não percebem o tom irônico que perpassa todo o livro. Tá certo? Pela maneira de Platão tratar o assunto, você vê que ele não leva a sério de maneira alguma a proposta da sociedade ideal. Ele a trata como uma hipótese, do começo até o fim. E, no final, a conclusão é que uma sociedade, se fosse a sociedade perfeita, se fosse montada, não duraria. Não é espantoso que, passados 2.400 anos, as pessoas ainda apontem Platão como o criador da utopia política por excelência? Quer dizer, como é que não são capazes de distinguir entre o que é a investigação filosófica de um tema e a proposta de um determinado regime? Note bem, a própria utopia de Thomas More também é assim. Né? Ele, em nenhum momento, Thomas More, aposta na sua utopia. Né? E note-se que Thomas More morre como um mártir da igreja e não um mártir da utopia. Né? Quer dizer, ele estava aqui inventando um regime ideal, mas ele não morreu pelo regime ideal, ele morreu pela igreja da qual ele era um sacerdote. Sem este fato, você nunca vai entender o pensamento de Thomas More, né? Muito menos o de Platão. E a ideia de que Platão confiasse na proposta de um regime ideal, ela não é totalmente inexata no que se refere ao jovem Platão. Platão começa como um político. E ele tem duas enormes desilusões. Né? A primeira é que, tendo observado um golpe de Estado, né, que levou ao poder os seus amigos, pessoas ligadas, inclusive, à sua família, ele logo vê que o novo regime é tão ruim quanto o anterior, ou pior. Em segundo lugar, ele, uma vez se transporta a uma outra cidade, a uma ilha, onde um amigo dele está tentando montar um novo regime e aquilo tudo desaba e Platão é preso e vendido como escravo. E ele escreve a República depois disso. Né? Quer dizer, ele está meditando sobre a sua experiência, ele tem algum conhecimento por experiência do que é a construção de um regime na prática, e o que é a investigação hipotética de um regime ideal. Ele sabe perfeitamente a diferença entre isso, mas alguns de seus leitores, como por exemplo Sir Karl Popper, não tem a menor ideia disso aí. Quer dizer, ele lê a República com um literalismo medonho, o que é sinal de que não leu. É sinal de que chutou. Então, é claro que os outros diálogos de Platão têm muita importância, mas eu acho que se pode começar com este, e muita coisa se pode tirar dali. Sobretudo, o que vocês devem acompanhar é o modo como aquilo vai sendo construído por meio de confrontações dialéticas, de hipóteses. E se fizéssemos assim, e se fizéssemos da outra maneira? Quer dizer, é o jogo dialético que importa. Mas, tanto com relação à República quanto com relação aos demais livros, que eu vou sugerir, há uma norma que vocês têm que seguir. Vocês têm que ler tudo como se fosse obra de ficção. Tudo. como se fosse um romance. Isso quer dizer que, em primeiro lugar, você tem que praticar aquilo que Samuel Coleridge chamava a suspension of disbelief. O que você está assistindo, vamos dizer, é um drama intelectual. Da busca da verdade sobre determinados pontos. E você está participando disso exatamente como o espectador de uma peça de teatro participa da peça. Você não está envolvido no processo diretamente, mas você está imaginariamente. Ou seja, você não é Platão, você não é Sócrates e você não é um discípulo de Sócrates nem de Platão. Você é um leitor que está chegando lá com 2.400 anos de atraso. Não é isso? E você está assistindo aquele drama. Antes de você poder colocar a questão de se essas ideias correspondem à verdade ou não, você tem que se impregnar delas como possibilidades. Exatamente como você se impregna das emoções de um personagem de teatro, das quais você não participa de fato na vida real e que, vamos dizer, e que não corresponde de maneira nenhuma aos seus próprios sentimentos. Por exemplo, quando você assiste o filme de Fritz Lang, M, o vampiro do Düsseldorf, e você vê aquele bandido, assassino de crianças, sendo perseguido por outros bandidos e acuado, você, naquele momento, você participa do terror que ele está sentindo. Mas o que não quer dizer que você seja um assassino de crianças e que você pudesse realmente participar das emoções dele. Ou seja, é realmente, em primeiro lugar, uma participação estética. A questão da veracidade ou não deve ser deixada para muito depois. Ou seja, você tem que se abrir para aquela experiência. Quer dizer, vamos pensar como Platão está pensando. Vamos participar disso. Eu não tenho responsabilidade nenhuma no que ele está dizendo. Eu não sou culpado do que ele disse. Eu não sou autor do que ele disse. Eu não tenho nem o mérito nem a culpa. Tá certo? Assim como não tenho nem o mérito nem a culpa pelas ações de um personagem de teatro. Mas eu vou participar disso como se fosse um sonho que eu estou vivendo. É desta experiência estética que mais tarde você irá tirar uma compreensão analítica mais adequada. Mas só depois que a experiência tiver sido absorvida integralmente. Então, leia com a disposição de participar da experiência. Sem tentar chegar a uma conclusão imediatamente, não posso dizer sem abstendo-se de julgar completamente, porque o julgamento é quase que automático, mas admitindo que todos os julgamentos que você faz são provisórios e que são apenas elementos com os quais você está compondo a sua experiência daquela leitura. Não é isso? Claro que alguns textos filosóficos facilitam esta atitude que eu estou sugerindo e outros dificultam. É muito mais fácil você fazer isso num diálogo de Platão do que num texto de Aristóteles, evidentemente. Quando você passar para a segunda leitura, que é precisamente a metafísica de Aristóteles, bom, aí você vai ter que fazer um ajuste, porque Aristóteles não parece estar construindo uma hipótese. Ele, sobretudo, o texto não é montado como um diálogo, ou seja, como uma peça de teatro. Não. Porque os diálogos de Platão são peças de teatro, no fim das contas. O que você tem ali são notas que um professor tomou para dar em aula. E que, naturalmente, nas aulas ele devia explicar com muito mais detalhe. Tá certo? Então, qual é a atitude imaginativa com que você vai ler isso? Você vai ter que imaginar aquele professor dando aquilo em aula. E imaginar, vamos dizer, o drama intelectual que ele viveu para chegar àquelas conclusões. Ou para colocar as coisas daquela maneira. Tá certo? Então, no caso, você tem ali, não um diálogo, mas um monólogo. Mas esse monólogo reproduz um diálogo, por quê? Porque existe uma argumentação. Onde existe, vamos dizer, uma confrontação de hipóteses, e ela sempre está ali presente de algum modo. Isso quer dizer que o filósofo se desdobrou em dois, um que diz sim, outro que diz não. E ele vai ter que elaborar isso de alguma maneira. De modo que o texto de Aristóteles terá que ser dramatizado. O de Platão já vem dramatizado. A terceira leitura que eu sugiro são as Confissões de Santo Agostinho. Aí a coisa fica muito mais fácil, porque é um indivíduo contando a sua história, contando, por assim dizer, não só a história das suas ideias, mas a história, vamos dizer, do fundo existencial e quase irracional de onde essas ideias foram se formando. E, embora seja um livro de memórias, alguns dos momentos mais brilhantes da filosofia universal estão colocados lá dentro, como, por exemplo, o tratamento que Agostinho faz da questão do tempo. Mas todas essas questões filosóficas, elas aparecem dentro do tecido do drama existencial do próprio Agostinho. De modo que ali o seu trabalho de imaginação não é muito difícil. Tá certo? Muito bem. A quarta leitura, A Suma contra os Gentios, de Santo Tomás de Aquino. A Suma contra os Gentios, e não a Suma Teológica, por um motivo muito simples. O próprio Santo Tomás de Aquino explica que quando você expõe a doutrina para os fiéis católicos, você conta com a autoridade da Bíblia e com a autoridade da tradição católica, a qual você pode recorrer e que tem, vamos dizer, uma força persuasiva em cima do ouvinte. Mas que quando você fala aos gentios, quer dizer, aos judeus e muçulmanos, você não tem essa autoridade. No caso dos judeus, ainda tem o Antigo Testamento, mas é só uma parte. Não é a Bíblia inteira. Mas, no caso dos muçulmanos, você não tem nada disso, então você tem que se ater a uma argumentação mais puramente filosófica. A estrutura da Suma contra os Gentios é mais ou menos a mesma da Suma Teológica. Quer dizer, Santo Tomás de Aquino coloca uma pergunta, coloca todos os argumentos a favor de uma resposta, todos os argumentos a favor de outra resposta e vai elaborando aquilo. Então, cada capítulo é por si um drama intelectual inteiro. Embora esse drama esteja todo exposto numa linguagem puramente técnica e fria, sem nenhum apelo literário extra, você pode acrescentar alguma coisa na medida em que você consiga conceber as consequências da adesão a uma resposta ou da outra resposta. Quer dizer que se essa fosse a resposta verdadeira, o que disso resultaria para a minha conduta na vida, para o julgamento que eu faço de mim mesmo, para as minhas perspectivas de vida, etc, etc. Tá certo? Então, embora a linguagem não seja dramática, a estrutura é. Quer dizer, a Suma contra os Gentios, como a Suma Teológica, é uma sucessão de pequenos dramas intelectuais, cujas conclusões, quer dizer, no momento que termina o drama, então você tem uma pedra que está ali, colocada como se fosse para servir de fundação à pergunta seguinte. Quer dizer, é aquilo que não será mais discutido porque já está resolvido. Tá certo? Mas, cada vez que resolve uma questão, aparece outra. E depois outra, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Tá certo? Então, aquilo que fica fora do drama é o fundamento da possibilidade do próprio drama. Né? Então, o que você vai ter que fazer é simplesmente perceber essa estrutura dramática que está lá colocada. E tentar imaginar as consequências existenciais de uma coisa e da outra. A quinta leitura é o livro de John Duns Scott, De Primo Princípio. O primeiro princípio. Essa é uma das grandes obras-primas da metafísica universal e um livro de leitura extremamente difícil. Mas a coisa mais bonita nele é justamente a tensão entre o filósofo enquanto mero pensador humano e o filósofo enquanto receptor de uma inspiração divina. Isso aí, essa tensão está presente em cada linha deste tratado. Tá certo? Então, isso vai ter que ser lido de uma maneira muito, muito lenta. É um livro pequeno, né? É preciso ler com peculiar atenção para este ponto. Quando Platão disse aquilo sobre o dialético, quer dizer que só aquele que percebe o todo pode ser um dialético, é exatamente isto que você vai ver ali na mente de John Duns Scott. Mas ele está raciocinando, ou seja, exercendo a razão humana. Mas ele está permanentemente aberto para a inspiração que vem de cima. Tá certo? As duas partes não coincidem totalmente. Tá certo? Então, a sexta leitura é o discurso de metafísica de Leibniz, onde você vai ver exatamente a mesma coisa. A sétima é a filosofia da revelação de Schelling, onde novamente aparecerá a mesma tensão, como por exemplo a frase não despreze o princípio de identidade, porque o princípio de identidade é Deus. A próxima leitura será a introdução, somente a introdução, das investigações lógicas de Edmund Husserl. E depois o outro livro de Husserl, A Crise das Ciências Europeias. Então, essas são as leituras fundamentais, as leituras que eu considero modelares, onde você vai ver o máximo da inteligência filosófica possível, trabalhando da melhor maneira possível as questões mais difíceis. Haverá uma série de outras leituras paralelas e também, paralelamente, você vai ter que absorver elementos históricos através dessas gravações da História Essencial da Filosofia que eu vou colocar online e dos comentários com que eu vou tentar complementá-la aqui. Então, isso aqui é o que marca então a mudança de etapa, um upgrade, né, do nosso curso. Evidentemente ele se tornará mais exigente, vai dar mais trabalho para vocês, mas nós não estamos com pressa de nada. Naturalmente vai surgir o problema de em que versão você vai ler essas coisas. Onde houver textos em português, deem preferência ao texto em português. Quer dizer, para você, se você vai ler uma tradução, dê preferência a uma tradução que é feita para o seu próprio idioma, e não que é feita para um terceiro idioma, porque você tem duas traduções na cabeça. Se não houver, por exemplo, eu creio que o livro de Schelling não há tradução em português, mas há uma edição francesa maravilhosa e deve haver edições em inglês. Eu vou procurar, eu vou dar a sugestão de algumas edições para vocês, né? Espero fazer isso até a próxima semana, né? Muito bem. Mudando um pouquinho de assunto, eu queria ler aqui para vocês umas notas que eu tomei que se referem ao fenômeno cultural brasileiro dos mais singulares. para vocês terem ideia de qual é o ambiente, né, no qual vocês estão penetrando e onde vão exercer a sua atividade filosófica e pedagógica. Talvez eu publique isso como artigo no Diário do Comércio, talvez não publique, não sei ainda. O texto chama-se Autores Desconhecidos. A coisa vem se tornando moda no Brasil. Quando não tem mais nada a alegar contra mim, os engraçadinhos apelam ao mais extravagante dos argumentos suicidas, reclamando que, cito, aspas, autores desconhecidos e obscuros, fecha aspas. Essa ostensiva confissão de ignorância parece muito persuasiva àqueles que a emitem, pela simples razão de que se dirigem a outros tão ignorantes quanto eles, os quais a aprovam por automatismo. Materialmente, no entanto, a objeção não é falsa. Os distintos realmente desconhecem os autores citados, e esse desconhecimento é compartilhado pela totalidade, ou quase, da população universitária do Brasil. Isso, aliás, bastaria para explicar por que a instituição universitária supostamente mais qualificada que existe neste país está em 232º lugar na escala das melhores universidades do mundo, abaixo de instituições da Polônia, da Argélia, da Sierra Leoa e da Zâmbia. A hipótese de que, ante a citação de uma obra desconhecida, o leitor deveria tratar de conhecê-la e verificar se confere com o que digo, é coisa que jamais passa pela cabeça dos enfezadinhos. Compreendo isso perfeitamente. Uma vez, quando eu disse aos alunos do curso de Administração Pública da PUC do Paraná que um estudioso sério tinha a obrigação de ler anualmente pelo menos 80 livros da sua especialidade, fui recebido com protestos inflamados contra tão opressiva e tirânica exigência. Os infelizes voltavam-se uns para os outros com olhos esbugalhados e repetiam incrédulos: 80! A alegação evidencia também que os referidos não compreendem a citação de autores como indicação de fontes a ser verificadas, mas apenas como argumentum autoritatis, captação de apoio em pessoas de prestígio. Para esse fim, naturalmente, seria preciso citar apenas autores badalados pela mídia popular, nivelando o meu discurso ao da inteligência jornalística mediana, com o agravante de que no Brasil a média está infinitamente abaixo do padrão internacional. Mas, de certo, não é esse o propósito com que faço citações, como qualquer pessoa de alguma cultura deve percebê-lo à primeira vista, e como, aliás, por caridade para com os mais burrinhos, já tornei até explícito numa nota do Jardim das Aflições. Os autores desconhecidos que cito classificam-se nas seguintes categorias. 1. Grandes filósofos reconhecidos internacionalmente, mas desconhecidos no Brasil, e introduzidos no meio local por minha própria e única iniciativa. Tal é o caso de Erich Voegelin, Bernard Lonergan, Xavier Zubiri, Eugen Rosenstock Huse, Konstantin Neucker, Lucian Blaga e muitos outros, sem contar até autores nacionais que o Brasil ignorava, como Mário Ferreira dos Santos. Em vez de me agradecer por lhes revelar esses tesouros, os desgraçados ficam se roendo de despeito, como a raposa ante as uvas da fábula, ou tratam de fingir que conheciam esses autores desde muitos carnavais. Um de meus próprios editores agiu assim. Por que os demais não haviam de imitar tão dignificante exemplo? 2. Pesquisadores universitários, respeitados num círculo de especialistas, mas pouco acessíveis ao público em geral, mesmo fora do Brasil. É até curioso que se levante contra eles a pecha de serem desconhecidos, porque seus trabalhos pertencem ao tipo mesmo da bibliografia que normalmente aparece em teses universitárias. Acompanhar esses trabalhos nos livros e revistas da profissão é obrigação de qualquer estudioso profissional. O fato de que sua citação cause espanto mostra que o meio universitário brasileiro perdeu completamente de vista suas mais elementares obrigações, motivo pelo qual, aliás, as teses produzidas pelas nossas universidades vão cada vez mais desaparecendo da bibliografia internacional. 3. Autores cujas obras tiveram ampla repercussão em outras épocas, alguns até mesmo no Brasil, mas que foram injustamente esquecidos. É o caso de M. Stanton Evans, Ivan Illich, Arthur Koestler e muitos outros. Pessoas que imaginam que o mundo começou na data do seu nascimento não podem mesmo saber do que aí estou falando. Sua estranheza é a do caipira que imagina que no resto do mundo não há nada que não exista na cidadezinha onde passou a infância. 4. Autores de pouco relevo, mas cujo testemunho deve ser trazido à cena para a exata compreensão dos fatos que expõe. Nesse ponto, qualquer exigência de fama e prestígio é totalmente descabida, porque esses autores são convocados como testemunhas para validar fatos e não como autoridades para apadrinhar minhas opiniões com a legitimidade da fama. É verdade, pois, que cito autores desconhecidos. Ingenuamente, sempre imaginei que fosse obrigação do intelectual buscar a verdade onde ela estivesse e descobrir, de preferência, algo que os leitores não sabiam. Vejo agora que, no entender daqueles ranhetas, meu dever seria o de copiar opiniões já fartamente noticiadas e repeti-las com ares de quem dissesse grande novidade, vivendo e aprendendo. Muito bem, isso aqui para vocês terem uma ideia de qual é o ambiente no qual vocês estão penetrando. É um ambiente onde o fato de um sujeito descrever, aliás, de um sujeito citar, aliás, de um sujeito desconhecer um autor, depõe não contra ele, mas contra quem citou o autor. Não é uma coisa espantosa que isso aconteça? E eu estou falando isso porque esse negócio virou epidêmico. Esta objeção dos autores desconhecidos, ela está pipocando em tudo quanto é lugar na internet. Né? No começo, vamos dizer, eu não entendi do que eles estavam falando, mas agora eu entendo perfeitamente bem. Eu entendo que essas pessoas tomam a sua ignorância como padrão obrigatório do conhecimento. Eu, a minha vida toda, quando eu via o sujeito citar um autor que eu não conheço, então, no mínimo, eu anotava mentalmente aquilo para depois eu verificar do que se tratava. Com frequência, anotava imediatamente, né, e mais tarde, quando podia, comprava o livro. Depois que eu mudei aqui para os Estados Unidos, onde comprar livros é a coisa mais fácil do mundo, mais fácil e barata do mundo, então, tão logo eu vejo um negócio citado, eu já encomendo imediatamente. Eu vou pagar $1, $2, $10, né? É tudo negócio, é uma brincadeira, né? Então, mas essa hipótese, ela simplesmente desapareceu. Quer dizer, reparem bem, isso quer dizer que só é considerado válido o argumento em favor do qual você atrai o prestígio de autores que são muito conhecidos na mídia. Eu digo, mas o que é isso, meu Deus do céu? Então só pode haver 3 ou 4 opiniões circulantes, sempre as mesmas, referendadas sempre pelas mesmas pessoas. E é exatamente isto o que passa por atividade intelectual no Brasil de hoje. Quer dizer, preste atenção, isso nunca aconteceu na história do mundo. Nenhum povo desceu a este ponto. Porque as pessoas que falam isso são típicos universitários. Não é favelado, não é analfabeto, né? Não é a mãe do Lula. Agora, pergunto eu, o que, que nós podemos fazer por essas pessoas? Eu tenho a impressão que, daqui a uns anos, quando vocês tiverem uma atividade pública maior, vocês deveriam se dirigir, de preferência, a populações muito pobres e de pessoas sem estudo nenhum, para você poder começar a educar o sujeito desde o começo. Porque se você vai pegar um desses aleijados mentais universitários, o que, que você pode fazer com um camarada desse? É só bater no cara, pô. Bater e não pode explicar porque bateu. Porque tem aquele negócio do Nelson Rodrigues, bate na sua mulher, você não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando. Mas no caso desses caras, você não sabe por que está batendo e eles também não. E ninguém jamais saberá. Eu, sinceramente, eu acho que esse é um caso de calamidade intelectual como nunca se viu no mundo. Eu tenho procurado outros casos, né? Mas, por exemplo, quando a gente estuda todas aquelas descrições, vamos dizer, sobre a decadência intelectual alemã entre os anos 30 e 40, Eu digo, meu Deus do céu, mas a Alemanha, quando estava no, vamos dizer, no fundo do poço, né, estava como se, comparado com o Brasil, estava como se fosse no alto das Torres Gêmeas, ou coisa assim, do Empire State. Não, não tem como você comparar. Se você pegar, vamos dizer, a mais requintada estupidez que circulava na Alemanha, né, vamos supor, as obras de Alfred Rosenberg, né, que era o teórico da superioridade racial alemã. O livro de Rosenberg está cheio de besteira do começo até o fim, mas você não pode dizer que Rosenberg é inculto. Ele leu milhares de livros, ele estava informadíssimo dos debates na época. Então, se você pega o que tinha de mais baixo na Alemanha, fala, bom, ainda tem um pouco de categoria que no Brasil a pessoa não consegue ter. Agora, isso é um país de 180 milhões de habitantes. É um negócio, é assim, é muito assustador. Não é para brincar com isso. Você vê, quando os camaradas elegeram o Tiririca presidente da Comissão de Cultura da Câmara, eu acho que isso aí foi a palavra final. Dizer, olha, nós não queremos nada acima do Tiririca. E isso é uma declaração oficial de uma entidade que só por isso mereceria ser fechada. Sinceramente, todos os deputados, o Congresso deveria ser fechado e todos os parlamentares iam para a cadeia por causa disso. Porque é evidente que isto não é uma gozação, isto não é uma piada, o negócio é mortalmente sério, e é uma declaração de que suas excelências não admitem nada que esteja acima do seu QI 12. Está proibido. Então, quer dizer, a opção do Brasil pela ignorância, pela burrice, é uma coisa muito séria. Quando sai, como por exemplo a semana passada saiu essa notícia sobre a escala das universidades, né? Está lá as 10 melhores universidades do mundo, as 100 melhores do mundo, as 200 melhores do mundo, e você vai encontrar a USP lá embaixo. Tem muito poucas universidades abaixo da USP, né? E é tido no Brasil como a autoridade por excelência. Agora pergunto eu, que autoridade tem esta gente para autorizar ou vetar o exercício de qualquer profissão universitária? A resposta é nenhuma. Quer dizer, é um caso de usurpação por vigaristas declarados e que estão contentes de ser vigaristas, estão contentes de ser analfabetos, né? Você pensa que o doutor Emir Sade tem alguma vergonha de escrever fuzilamento com S ou Getúlio com LH? Não. Se você provocar, ele vai apelar para aquele negócio de que a gramática é repressiva. Não é isso? É elitista. Eu nunca vi um negócio... Quando o sujeito disse isso a primeira vez no Brasil, eu fiquei assustado, porque o sujeito achava realmente que você ensinar a mesma gramática para todo mundo é elitismo. E que ao contrário, você ter várias gramáticas, uma para cada classe social, uma para cada grupo, etc, etc, né, dificultando a comunicação e a ascensão social, bloqueando os caras na sua classe social de origem, isso é que era democrático. Eu falei, pô, o que eu posso dizer disso? Você venceu, meu filho. Eu marco os banhos. Aí é o caso de mandar tomar banho mesmo, tá entendendo? E mais nada, não há. Quer dizer, nessas horas que eu lembro o negócio do William Hazlitt, as desvantagens da superioridade intelectual. Quer dizer, o seu interlocutor é tão burro que ele não pode entender a sua explicação. Então, você pode entender a dele, mas ele não pode entender a sua. Resultado, ele ganhou. Então, nesses casos, você tem que partir para as vias de fato. Tem que bater no sujeito, se você tiver os recursos, né, musculares para isso. Se não tiver, então você dá de ombros e vai para casa. Então, é esse o meio no qual vocês vão trabalhar. Meditem sobre a dificuldade que vão ter, porque vocês vão ter que carregar um elefante. Não é, o que está acontecendo no Brasil não é brincadeira. É um caso de calamidade. Requer uma intervenção profunda e eu não sei sequer se essa intervenção ainda é possível. Mas mais tarde voltaremos. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Nós temos aqui algumas perguntas. Gabriel Vinícius Silva Maganha pergunta: gostaria de saber se quem está atrasado nas aulas ou começou o curso mais tarde deve começar desde já a fazer essa leitura ou deve terminar de assistir esses dois primeiros anos de curso antes. Deve terminar de assistir os dois primeiros anos de curso, o que não quer dizer que você tenha que levar 2 anos para fazer isso, porque você pode assistir 2 ou 3 aulas por semana se quiser. Tá certo? Mas faça as coisas no seu ritmo, não precisa se atropelar por isso, ninguém está com pressa aqui. Também ele pergunta se seria bom ler em outra língua, como o inglês ou francês, para que seja uma leitura mais lenta. Eu digo, eu não vejo necessidade disso, ao contrário, eu acho que se você não pode ler um texto no original, dê preferência à tradução que seja feita na sua própria língua, para não ter que ter uma dupla tradução e não multiplicar os problemas linguísticos além do necessário. Adalberto Kür pergunta: no início da aula de hoje, o senhor disse sobre acompanhar o filósofo em atividade ao procurar encontrar a verdade. Assim, minha pergunta é a seguinte: como procurar encontrar a verdade? Como ter essa perspicácia que o professor tem em enxergar o cerne das questões de todos os tipos e áreas? Enfim, quais são as ferramentas que o professor usa? Bom, esta talvez seja a primeira questão filosófica, quer dizer, como você procurar a verdade e o que, que é, no que, em que consiste a verdade propriamente dita. Né? Mas, eu acho que a maior parte das pessoas tem algumas experiências decepcionantes na busca da verdade e por isso mesmo logo desiste, caindo ou para um cinismo ou para uma acomodação. Mas isso se dá pelo fato de que colocam a questão da verdade no seu sentido mais alto e abrangente antes de ter qualquer prática em buscar verdades pequenas que são acessíveis a eles. Né? Alguma experiência da busca da verdade você sempre tem, tá certo? Não da busca da verdade em geral, da verdade universal, da verdade última, mas de alguma verdade. Né? E é justamente esta prática que vai servir de base ao método filosófico. Então, por exemplo, alguma verdade sobre você mesmo você já descobriu. Então, muitas vezes nós agimos de determinadas maneiras, levados por uma espécie de encenação histérica do momento, e depois nós descobrimos quais foram as nossas verdadeiras motivações. É? Claro que isso é uma coisa humilhante, mas você confessar isto ou para você mesmo, ou para a pessoa que foi objeto das suas ações, é uma coisa que te liberta de alguma maneira. Então, este tipo de prática todos nós temos. Quer dizer, é a verdade tomada no seu sentido mais imediato da sinceridade, da confissão do que foi o seu verdadeiro intuito. Ou seja, não se trata de autoconhecimento no sentido abrangente, de você conhecer a sua personalidade como um todo, ou de você saber qual é o segredo da sua vida. Não. Se você começa por colocar essas perguntas assim, já falseou a situação. Porque se você coloca a pergunta pela verdade, é porque alguma experiência da verdade você tem. E é justamente essa experiência a única base verdadeira que você tem para investigar verdades mais abrangentes. Quer dizer, quando eu me toquei disso aqui, eu devia ter uns 30 e poucos anos de idade, eu vi que eu tinha perdido muito tempo colocando questões genéricas, tá certo? E questões bastante altas e abrangentes, sem ter, vamos dizer, testado a minha musculatura intelectual e moral em questões que estivessem mais ao meu alcance e que tivessem, vamos dizer, uma importância existencial maior para mim. Por exemplo, se você te coloca uma pergunta numa discussão em classe ou num debate público, né? Quer dizer, quem diz que essa questão é verdadeiramente importante para você? Você pode ter se interessado por ela simplesmente porque os outros estavam interessados, porque a discutir aquela questão traz algum prestígio ou dá a impressão que você está participando de alguma atividade relevante, Mas aí você já falseou a situação. Então, claro que não existe método infalível para a busca da verdade, mas tem uma série de condições sem assim, que se você não preencheu, pode existir. E a primeira dessas condições é você coincidir com o papel que você está representando. É você encontrar a sua própria voz, né? E você ter a certeza que você está falando de algo que você conhece, isto é, você mesmo. Se não há esta coincidência do indivíduo consigo mesmo, não há busca da verdade. Por quê? Porque o próprio agente da busca da verdade está falsificado. Então, o problema não é como que nós vamos encontrar a verdade, o problema é como que nós não vamos trair aquelas verdades que nós já sabemos. Então, é isso que eu chamo o método da confissão. E, se você reparar bem, você verá que, no fundo, este é o mesmo método de Sócrates. Quer dizer, por trás da dialética socrática havia uma outra coisa, uma operação interna que ele fazia com ele mesmo, que é de reconhecer que não sabia o que não sabia. Como é que ele chegou a isto? Quando ele colocava aquelas perguntas para os demais, sabendo que eles não sabiam a resposta, mas que eles teriam, apresentariam imediatamente várias respostas inventadas naquele mesmo momento, ou apenas respostas costumeiras, habituais, que não tinham sido meditadas, ele só podia fazer isso por quê? Porque ele tinha uma clareza interior de que ele mesmo não sabia a resposta. E como é que ele chegou a isto? Confessando para ele mesmo, colocando as perguntas para ele e tendo que confessar, não sei. Então, se você fizer uma revisão das suas opiniões, eu sugeri aulas atrás, né, que você fizesse essa investigação, como as suas opiniões vieram parar na sua cabeça, por onde elas vieram. Você vai ver que na maior parte dos casos, elas vieram de fora, e você aderiu a elas por simples imitação, porque aquilo naquele momento lhe pareceu harmonizar-se com os seus sentimentos. Então, esse sentimento de concordância que você tem com uma opinião qualquer, não quer dizer que você saiba nada a respeito. E ao longo do tempo nós vamos colecionando essas opiniões. Você adere a uma, adere a duas, adere a três, adere a quatro. No fim, você não sabe mais contar a história. Se você for... Olha, este gênero que se chama autobiografia intelectual consiste exatamente em contar a origem das suas ideias, mas na maior parte dos casos a pessoa não sabe a origem das ideias. Só conhece a origem das suas ideias aqueles que refletiram sobre isto. E estes têm, vamos dizer, então, um princípio de busca da verdade que é, vamos dizer, a condição primeira. Primeira condição da verdade é a sinceridade. A sinceridade não consiste em você dizer as coisas exatamente como elas lhe passam na cabeça naquele momento. Vamos dizer, a sinceridade de um momento é só a sinceridade de um momento e, na maior parte dos casos, ela é puro teatro. A verdadeira sinceridade é interior e não é de um momento. É uma coisa que você sabe porque você meditou, você já refletiu, já recordou tudo e você sabe que não pode modificar aquilo. Então, por exemplo, comece meditando sobre alguma coisa ruim que você fez e que ninguém sabe que você fez. Pode ser até uma coisa boa também, mas a ruim é melhor. Para os efeitos desta investigação, uma coisa ruim, vergonhosa, é muito melhor. Por quê? Porque essa você tem certeza que você não contou para ninguém. Então, só você sabe. Então, como só você sabe, então esta informação é preciosa para você, porque você é o único que tem o critério da veracidade daquilo. E como você é ao mesmo tempo, vamos dizer, o sujeito da narrativa, o sujeito da ação, e o objeto sobre o qual você está meditando, você conhece a questão por todos os lados. Então você tem a condição de averiguar a veracidade do que você está pensando. Então você tem acesso, quer dizer, à máxima condição de veracidade possível. Aquilo que Jean-Baptiste Vico disse, que nós só conhecemos bem aquilo que nós próprios fizemos, já estava exemplificado nas confissões de Santo Agostinho. Quer dizer, eu acho que 1.500 anos antes de João Batista Vico. Né? 1.500 ou 1.400. O método de Agostinho é esse. O que que eu realmente fiz? O que que eu realmente pensei? Não é isso? Então, ele se entrega a uma espécie de purificação da sua memória. Né? Quer dizer, tentando recordar as coisas como elas foram realmente vividas no momento em que aconteceram e distingui-la das interpretações posteriores que você fez. Sobretudo de acréscimos autojustificadores que você fez. Veja, a sua ação é uma coisa. Os argumentos que você inventou para depois você se defender perante seu próprio tribunal imaginário são outra coisa completamente diferente. Não estou querendo dizer que esses argumentos sejam injustos ou indevidos, podem até ser verdadeiros, mas não é disso que se trata. Se trata de você não deixar que os argumentos modifiquem a história. É uma coisa muito simples, e você pode fazer esse exercício quantas vezes você quiser, porque ninguém vai saber mesmo. Né? Você não vai passar vergonha perante ninguém, a não ser perante você mesmo e Deus. Não é isso? Mas, quando você começar a sentir muita vergonha disso, procure averiguar também se essa vergonha não subentende uma espécie de público imaginário que estaria olhando você e julgando. E qual o critério com que esse público te julga? O que eles estão fazendo? Estão rindo da sua cara? Estão te criticando? Estão jogando tomate? Então isso aí, meu filho, é o diabo. Então esse é o seu diabo. Então, além de conhecer você, você vai conhecer o seu demônio, né? Que é o acusador. Um acusador que acusa de tal maneira que quanto mais você se defende, mais culpado você se sente. Mas que não tem saída. Então, ao mesmo tempo que você conta a verdade sobre si mesmo, você vai descobrir uma outra dimensão. Porque essa dimensão da acusação e defesa interna existe em todo ser humano. Então, mas é um tribunal. E esse tribunal não é justo. Esse tribunal não busca a verdade. É? Ele busca só inocência e culpa. É só acusação e defesa. Isso nunca termina. É? Então, esse tribunal interior no qual você se acusa e se defende, ele é o caminho da falsidade. Então, agora, quando você decide contar a história como realmente foi, você tem que se afastar desse tribunal interior e contar a história com toda sinceridade e sem medo, sem autoacusação nem defesa. Está entendendo? Então, isto é confessar-se perante Deus. Você está dizendo a verdade mais completa possível perante Deus. E que se existe um elemento onde de vergonha ou de arrependimento, ele não acontece do mesmo modo, ele não vem do mesmo modo que vem naquele tribunal que a gente estava falando. Porque quando você confessa perante Deus, a acusação e defesa estão ausentes, não tem mais. Você não se confessa para Deus como quem está confessando um crime para um juiz. Você confessa para Deus como quem está mostrando um sintoma para um médico. Então, se você ficar com vergonha de contar os seus sintomas para o médico, ele não vai poder curar. Deus, mesma coisa. Entendendo? Então, o elemento de a discussão moral interior, às vezes, é um obstáculo tremendo a que você busque a verdade sobre você mesmo. Então, você só vai encontrar a verdade na medida... Presta bem atenção, isso aqui é uma sutileza maravilhosa. Você só vai descobrir a verdade sobre você quando você tiver dentro de você a consciência de que você a está apresentando, né, para um observador, para um ouvinte justo e bondoso, que compreende você melhor do que você mesmo. Aí sim. Você está entendendo? Então você não vai esconder nada dele. Tá certo? E se você tiver alguma vergonha, é aquela vergonha esperançosa, a mesma com que você chega no médico e confessa que está com gonorreia. Você não vai lá para ele rir da sua cara, nem te condenar, vai lá para te curar. Você está entendendo? E Deus é a mesma coisa, né? Então, essa busca da verdade sobre você mesmo, quer dizer, a simples narrativa do que efetivamente se passou, você vai ver, pode testar, experimente isso para ver se eu não tenho razão. Se não for assim, vocês me avisem. Mas tenho certeza que é. Você só consegue contar a história verdadeira quando você passa da dimensão do tribunal humano para o julgamento divino. Então, qualquer busca da verdade tem a inspiração divina ali, senão você não consegue. E isso é uma coisa que vocês vão verificar experimentalmente. Enquanto eu estou envolvido no discurso de acusação e defesa interna, tentando me justificar, quanto mais se argumenta em seu favor, mais aparece a acusação. Isso é batata. Né? Enquanto você está colocando a coisa assim, é porque você está pedindo para o diabo te julgar. É isso. Então você não vai encontrar a verdade por aí. Essa discussão de acusação e defesa nunca vai terminar. Então é um pensamento, é o que a Bíblia chama, pensamentos ociosos. Mas quando você passa daí para o tribunal divino, ninguém vai no tribunal divino para ser julgado. Só um idiota pede que Deus o julgue, você está entendendo? Você vai no tribunal divino para ser perdoado, para sair de lá limpo. Não é isso? Então, não adianta você fazer diante de Deus um discurso de acusação e defesa. Não é isso que ele quer a verdade. Não é isso? Então, no curso da sua autodescoberta, você passa de um nível de discurso para outro nível de discurso. E isto, vamos dizer, vai lhe ensinar mais sobre a busca da verdade do que você ler 1000 tratados de metodologia científica, porque a validade dos tratados de metodologia científica está condicionada por essa verdade prévia. Mesmo no campo, vamos dizer, das ciências da matéria, exige-se do cientista o quê? A sinceridade. Quer dizer, a idoneidade do testemunho, que hoje em dia tanto falha. Tem saído livro atrás de livro sobre as fraudes científicas. Então, mesmo num domínio aparentemente neutro, como a ciência da matéria, existe este elemento de moralidade interior, que é a narrativa genuína. Então, este é, para mim, no meu entender, na minha experiência, este é o método por excelência da busca da verdade. É o que eu chamo o método da confissão. Não fui eu que descobri. Foi Santo Agostinho, muito tempo atrás. E esse método ainda não terminou de dar frutos. Quando você vê, quando você chegar no estudo dos textos de Edmund Husserl, vocês vão ver que a base da fenomenologia consiste em descrever um objeto tal como ele se apresenta. Ou seja, desprovido dos acréscimos e interpretações que você cobriu ali em cima. Então, uma coisa é o que o objeto te mostra, outra coisa é o que você pensa dele. Ora, como que Edmund Husserl poderia fazer isso sem ele recordar a experiência do conhecimento do objeto e com máxima sinceridade distinguir o que foi que ele viu e o que foi que ele pensou? Entendeu? Então, a fenomenologia pode ser um método maravilhoso, mas ela subentende um outro método prévio, que é o método da confissão, sem o qual ela não seria possível. Então, você vai ver, o método de Sócrates é o método da confissão, o método de Santo Agostinho é o método da confissão, o método de Edmund Husserl é o método da confissão, e o método de todos os grandes filósofos é o método da confissão, com outros acréscimos que depois eles inventaram, mas a base é este aqui. Quer dizer, você só vai avançar para saber o que você não sabe se primeiro você souber o que você sabe. Então, Aristóteles também diz, busca do conhecimento vai, vamos dizer, do mais conhecido para o menos conhecido. Então, primeiro nós temos que declarar o que sabemos. e, evidentemente, como o sujeito do conhecimento. É como a lente através do qual você está vendo. Então, tem que limpar a lente, porque senão, você, em vez de ver os objetos, você está vendo as manchas da lente. Então, nós temos que nos limpar para poder ver as coisas como elas são. Como é limpar? É fazer com você a mesma coisa que Edmundo Husserl fazia com os objetos na fenomenologia. É distinguir entre o que aconteceu, entre o que é a sua realidade e quais são as interpretações que depois você, com as quais você encobriu aquilo ou até deformou aquilo. Não que as interpretações sejam ilegítimas, mas o simples fato de confundir interpretação e fato já é uma deformidade. Por exemplo, a própria noção de fato. Né? Ora, eu tenho certeza, de tudo que eu tenho visto, por exemplo, quando você vê discussões no Brasil, a pessoa não sabe o que é um fato. Não tem a menor ideia. É claro que qualquer coisa na qual elas creem é um fato. Ao passo que a própria palavra, fato, significa aquilo que foi feito e que não pode mais ser desfeito. Pode ser modificado no futuro, mas desfeito não pode. Aquilo que acontece não pode desacontecer. Então, se um fato não tem, vamos dizer, esse elemento de imodificável, então não é um fato de maneira alguma. Tem que ser alguma coisa, vamos dizer, o fato, por isso existe a expressão, o fato consumado. Quer dizer, já foi completado. Não tem mais. Por exemplo, você matou um cara, você deu um tiro no fulano. Ele está morto uma vez para sempre, é? Então, aquilo que ainda é modificável não pode ser considerado um fato ainda. Né? É um fato que está se produzindo e que pode tomar uma direção, pode tomar outra, então que você não conhece. Você só sabe aquilo que já está, por assim dizer, fechado. Mas, embora haja linhas factuais que fecham, terminam e se encerram de uma vez para sempre, o processo do acontecer sempre continua. Não é isso? Então, não confundir entre o que acabou e o que continua. Por exemplo, você já parou para encarar atitudes que você tomou e que fecharam uma oportunidade de uma vez para sempre. Para sempre. Quem não sabe o que quer dizer a palavra para sempre está fora da realidade. Quando você é adolescente, o mundo para você é como se fosse uma matéria plástica. Tudo é possível. Porque você não viu nada terminar ainda. Então, mas existem atos que fecham situações para sempre. Então, você meditar sobre isso. Olha, eu fiz tal coisa e com isto, por exemplo, eu fechei uma porta para mim para sempre. Eu não tenho como voltar lá. Então, estes atos fazem um destino. E se você não sabe quem foi o autor desses atos, então você não sabe nada a seu respeito. A nossa tendência é julgar tudo na base do discurso de acusação e defesa. Então você diz que a culpa do que te aconteceu, às vezes você acha que você é culpado de tudo, às vezes você acha que você é uma vítima inocente e que a culpa foi toda dos outros. Mas é claro que essas duas ideias são besteira. Nem você pode ser culpado de tudo, nem você pode ser sempre inocente. E não dá para fazer isso, né? Então não se trata de culpa e inocência, mas trata-se da narração efetiva. Quer dizer, eu produzi certas consequências no meu destino que eu não posso fazer voltar atrás. E destas, não adianta eu lançar a culpa nos outros e não adianta nem mesmo me culpar. Por quê? Isso aí já é um fato consumado. E julgar o fato consumado para condená-lo ou louvá-lo é pura perda de tempo. É a mesma coisa que você amaldiçoar a chuva, amaldiçoar um terremoto, Então, isso quer dizer que aqueles, e preste atenção, isso é fundamental para o entendimento desse processo. Aquelas suas ações que fecharam portas de uma vez para sempre, elas estão para você como a natureza exterior, a natureza física está. Elas já não fazem mais parte do seu processo interior. Elas se materializaram. Então elas são externas a você. Elas fazem parte, vamos dizer, do quadro imutável da sua vida. Está compreendendo? Se você cometeu algum ato extremamente grave, por exemplo, se você matou uma pessoa, espero que nenhum de vocês tenha feito isso e não faça jamais, eu também nunca fiz. Tá certo? Mas é um caso extremo, quer dizer, você não pode devolver a vida àquele indivíduo. Então, o fato de que você fez isso e que você se tornou um assassino de uma vez para sempre, ele está para você como a natureza externa. Você não pode modificá-la. Ele tem o peso do determinismo externo. Claro que atos de menor gravidade também podem ter as mesmas consequências. Então, na sua vida, quais atos fecharam situações e não podem mais ser modificados? Então, isto aqui é um elemento fundamental da sinceridade, um elemento fundamental do método da confissão. Na medida em que você tem a ideia de qual é o coeficiente de determinismo e liberdade dentro da sua vida, você vê que discutir teoricamente a questão de determinismo e liberdade é uma perda de tempo, é uma leviandade, porque o método correto consiste em investigar como essas duas coisas aparecem realmente na sua vida. O que está determinado na sua vida e não pode ser modificado, e o que e onde você ainda tem um espaço em aberto para você escolher. Muita gente gosta de discutir determinismo e liberdade, mas como você vai discutir os conceitos gerais de determinismo e liberdade se você não é capaz de reconhecer esses elementos quando eles aparecem na sua própria experiência? Então é como uma pessoa que fizesse 1000 teorias sobre as vacas, mas quando você mostra uma vaca para ele, ele não sabe o que é. Então, esses debatedores de questões filosóficas gerais são todos uns masturbadores mentais incorrigíveis. Em vez de dizer, então, existe o determinismo, existe a liberdade. Eu digo, bom, examine na sua vida. Existem elementos que são determinados. Por exemplo, você nasceu dentro de uma determinada família e não de outra. Você nasceu numa classe social e não em outra. Você nasceu de uma raça e não em outra. Você nasceu, vamos dizer, com determinadas características biofísicas que não vão mudar. Você nasceu com um código genético determinado. Tudo isso está determinado. Se tudo estivesse determinado, você não poderia sequer perceber que está determinado. E se nada estivesse determinado, também. Não, então essas duas coisas, o determinismo e a liberdade, se misturam na sua vida de uma maneira muito intrincada e muito sutil. E é ali que você tem que investigar. Por exemplo, você ter a consciência do que você ainda pode fazer a cada momento da sua vida e do que você não pode modificar mais. Se você não tem nessa consciência, então, primeiro, você não tem domínio nenhum sobre a sua vida. E, em segundo lugar, você não tem a menor ideia de como é a busca da verdade. Estão entendendo o que é o método da confissão? O método da confissão é tudo em filosofia. Eu que dei esse nome para ele, mas não quer dizer que eu inventei. Os caras estão praticando isso desde Sócrates. Então, nem todos os filósofos que eu pratico estão conscientes de que o que eles estão fazendo é uma confissão. Por exemplo, Edmund Husserl não diz isso em parte alguma, mas é isso que ele está fazendo o tempo todo. E todo o edifício da fenomenologia, com os seus acertos e erros, ele não se baseia no método fenomenológico, mas naquilo que fundamenta o método fenomenológico, que é a possibilidade da confissão. Se não existisse sinceridade, a fenomenologia seria impossível. E tudo na vida seria apenas troca de opiniões, troca de figurinhas. Ou seja, você apresenta a sua própria mentira e eu troco pela minha. Então não haveria esse problema aqui que o Adalberto levanta. Como se faz para buscar a verdade? Fala, o simples fato de você colocar esta pergunta mostra que algo você sabe da verdade. Agora, se você tentar saltar direto para a discussão filosófica abstrata, você já está perdido. Você tem que buscar a verdade na situação concreta, na sua pessoa, naquilo que você sabe que fez. Então, por exemplo, eu me lembro, né? Eu só bati no meu filho Pedro uma única vez. Uma única vez. E eu estava trabalhando e ele veio e mexeu na minha cadeira giratória e quebrou a cadeira. E eu precisando entregar um serviço urgente, ele fiquei nervoso, dei duas palmadas no Pedro. Depois eu perguntei para mim mesmo: eu castiguei o Pedro para melhorá-lo ou simplesmente descarreguei a minha raiva em cima dele? A resposta foi: eu não tive nenhuma preocupação pedagógica em momento algum. Nessa ideia nem me passou pela cabeça. Daí eu falei: mas isso é meio de educar o filho? É muito errado fazer isso. Eu não sou contra bater em criança, acho que às vezes deve bater, desde que você tenha um intuito pedagógico claro, não seja apenas uma explosão. Não é isso? Então, esse é um exemplo. A ação foi minha, né? Eu a pratiquei e só eu sei por que a pratiquei. Agora, eu poderia depois fazer um belo discurso defendendo, né, as punições físicas em geral e me persuadir de que eu agi muito bem. Bom, mesmo que as punições físicas fossem certas, que eu acredito que em certos casos são, naquele caso concreto, não era disso que se tratava. Então, isso quer dizer que na educação do meu filho Pedro, o castigo físico entrou em proporção zero. Porque a única vez que eu lhe dei um castigo não foi por motivos pedagógicos e não teve efeito pedagógico algum. Vocês que têm filho em casa já fizeram essa pergunta? Né? Bati no meu filho, vamos dizer, sem raiva, com amor no coração, para ensiná-lo para vencer uma resistência que ele tinha. Foi isso que se fez? Na maior parte dos casos não é isso. Então quer dizer que, moralmente falando, a gente não tinha direito nenhum de bater nessas crianças. Então, isso é só um exemplo. Então, tome assim, como modelo alguma ação que você considera vergonhosa. Não precisa ser uma grande vergonha, né? Uma pequena como essa serve de modelo. Né? Também você pode analisar o coeficiente de liberdade e de compulsão que existiu nesta ação. Quer dizer, você naquele momento agiu por uma escolha livre e pensada ou simplesmente obedeceu uma compulsão? Isso é um determinismo psicológico. Então, vá pesando essas coisas na sua vida concreta. E depois de você praticar isso um tempo, você vai ver que esse foi o método de todos os filósofos. Porque acho que não existe outro. Se eu não sou capaz de dizer a verdade sobre mim mesmo, é melhor ficar quieto com relação ao resto, né? Bom, Miriam Macedo. Professor Lá, parabéns pela brilhante participação no debate Olavo do Guin. A tua superioridade intelectual é evidente e indiscutível. Tá bom, não é muito difícil ser superior ao do Guin, porque, embora ele seja um homem extremamente inteligente, ele não está empenhado na busca da verdade, de maneira alguma. O que ele fez é o seguinte: o Dugin é um patriota russo que vê a sua nação em frangalhos e inventou um truque para tirá-la do atoleiro. Tanto que, você vê, ele começou, ele não era eurasiano no começo, ele era apenas um nacional bolchevique. Que o nacional bolchevique é um patriota que quer juntar todas as forças para levantar a Rússia. Só isso. Depois é que ele descobriu, oh, peraí, a Rússia sozinha não vai conseguir, então precisamos juntar mais gente. Então chama os chineses, chama os islâmicos, chama os fascistas, chama os nazistas, chama os comunistas, chama tudo que não presta, né? Junta todas as máfias, né? Em seguida, o que você faz? Você coleciona um monte de clichês que você pegou de cada um e costura um clichê no outro, de modo que você fale a todos os corações e você consiga envolver todo mundo no grande empreendimento que, no fim das contas, só visa uma coisa, tirar a Rússia do buraco. Então, é claro que ele não está falando a verdade, é claro que ele está mentindo. Então, não é um problema de superioridade intelectual, é um problema que eu estou entrando ali no debate com uma vantagem moral monstruosa. Ele tem uma agenda para defender e eu não tenho nenhuma. Eu posso dizer a verdade. Ele não pode. Não é nem mérito meu dizer a verdade. É simples obrigação. Obrigação porque eu posso. Mas ele, na posição em que ele está, ele tem que honrar a camiseta. Não é isto? Ela prossegue. Li recentemente a longa discussão no fórum do seminário a partir da pergunta da Celina Vieira. Por que o homossexualismo é pecado? A resposta foi que o senhor mesmo desconhece o fundamento. E em filosofia é preciso distinguir fundamento de argumento. Gostaria de pedir um exemplo concreto de um e de outro. Bom, evidentemente, todo argumento ele se funda em alguma coisa. Todo argumento se funda numa premissa anterior que não está em discussão. Então, só quando você encontra aquele fundo que não está em discussão e que não pode ser discutido, você encontrou um fundamento. Então, por exemplo, eu lhe digo que este método da confissão, ele é um fundamento da fenomenologia, ainda que seja um fundamento não declarado. Então, tudo que se constrói na fenomenologia está fundamentado numa condição sine qua non. Então, como você vai fazer a descrição do modo de apresentação de um objeto de conhecimento e distingui-lo do que foram interpretações superpostas, se a sua memória não é fiel e se você não é fiel à sua memória, é absolutamente impossível. Então, esse é o caso de um fundamento, é uma condição sine qua non, uma coisa que não pode mais ser discutida. Agora, é claro, vamos dizer que o fundamento último da condenação ao homossexualismo é o mesmo motivo da condenação ao adultério e de uma série de outras atividades, vamos chamar assim. E este motivo é muito simples. A essência de Deus é o amor. O amor ilimitado e incondicional às suas criaturas. O ser humano, em virtude de uma escolha que ele fez, voltamos à questão do determinismo, quer dizer, houve uma escolha. Essa escolha, então, fechou determinadas portas. Isto muito tempo atrás. E esta escolha tem uma dimensão antropológica. Quer dizer, que os nossos antepassados optaram por viver uma vida puramente humana. Acharam desconfortável você viver na escala divina, da escala da infinitude, e optaram por uma vida humana onde eles se sentiam senhores da situação. A partir daí, nos tornamos incapazes do amor divino. E o nosso amor vem sempre misturado com elementos de egoísmo. Não é isso? Então, isso quer dizer que todo amor humano é necessariamente impuro. Ele é meio amor e meio simples desejo de poder. Todo, qualquer amor humano. Homossexual, heterossexual, amor pelos animais, amor pelos seus bens, amor pela sua casa, amor pela sua mãe, pela sua avó, pela sua tia. Todos estão sujos. Um não está mais sujo que o outro. Tá certo? Então, em vista disso, a Igreja criou certos rituais. A Igreja não, o próprio Cristo instituiu uma série de atos que te fazem participantes, te fazem participante do perdão universal. Esses atos são os sacramentos. Um deles é o casamento. Então, isso não quer dizer que você se casando, o seu amor pela sua esposa vai se tornar puríssimo, como se fosse o amor de Jesus Cristo pela sua igreja. Não, você ainda vai estar contaminado com o elemento de egoísmo, de medo, de poder. Tem tudo isso misturado, só que você já está perdoado, em princípio. Está entendendo? É só continuar, manter aquilo, né, na fidelidade da igreja, você está perdoado. Então, o homossexualismo é pecado por quê? Porque todo o nosso amor humano é pecado. E só não é pecado aquele que o Cristo abençoou. Não é simples? Não é porque o cara é do mesmo sexo, ou porque é uma tartaruga, ou um porco espinho. Não é porque isso. É porque tudo está contaminado. Está entendendo? Então, bom, acho que aí essa explicação basta, né? A gente pode aprofundar isso um outro dia. Então, eu acho que hoje já deu, já são 8h30, aí são 11h30 da noite. 11h30 não, são 10h30 da noite, né? Então, por hoje é só, até a semana que vem. Muito obrigado e parabéns ao Silvio Grimaldo, que está fazendo aniversário hoje, nosso gerente e cúmplice.